Se você pensava que estava tudo acabado, você se enganou. Só paramos para revolucionar novamente. Vamos lá! Trazendo de volta o maior investimento sonoro e tecnológico do Brasil. Treme tudo. Vanguard. A mais nova emoção do Pará. Já tá na hora de tocar aquela sequência. O cara puxa a gata, vamos ir no salão, meu irmão. E dançar no coladinho. Aquela sequência. O cara descolar o periquitão. Lá vai! Olha o meu parceiro Louro do Frango, só na manhã. Bora, Louro! Onde está o meu amor? Minha amiga Thaís, também tá na área. Bora, Thaís, um abraço pra você. Pra voltar a ser feliz, eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar. Meu parceiro Beco, também Beco Soares. Salão, meu 2020, o Chicota Hi-Fi. Galera Pedreira, também jogador Moisés. Tá todo mundo com a gente, bora, Moisés. O menino do prêmio, agora o último prêmio do Barriguro, dá um chega urgente aqui no palco, vai. Se o último prêmio lindo vai trazer você, sem você não sou nada. O quê? Não sou ninguém, não posso sorrir, não posso estar bem, todo mundo é feliz, só eu que não sou, hoje não estou com você, meu doce amor. Hoje é dia de festa, eu estou a chorar, aqui tão sozinho, tão triste a esperar. Venha cuidar de mim, venha ser meu amor, sem você não sou nada, só me resta a dor. Soba aí no charminho, vai! As melhores pra você! Da Pimenta também com a gente, galera do Pé, da Pimenta. Um abraço pra vocês com muito carinho, meu irmão. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora. Alô, Azul, desce uma cerveja, gente. Aqui ao lado esquerdo, desce um pacote, quer dizer. Os moleques lisos estão na área também. Um abraço pra vocês com muito carinho. O Cleitinho, o Vitor também, o Jairo, o Jean Martins também, da toda a galera. Meu amor. Meu amor. Volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor. Volte, por favor. Começa com muito carinho, meu parceiro Maguila de Moaná. Bora, Maguila. Um abraço pra você, garoto. Mais um CDzão marcado e registrado pra você. Curtir aí no Marajó, bora, Maguila. Toda galera de Moaná, meu irmão. Tamo chegando no Marajó. Nosso amor tá chegando pra invadir o Marajó, meu irmão. Bora, Maguila, segura, Boninho. As melhores pra você curtir, vai. O Márcio também. O Braga, o Samuel. A empresa Braga tá todo mundo. Meu parceiro Careca também, toda a galera, bora, Careca! O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Volte, por favor. Vai! Treme tudo, Vanguard de Curuçá! Onde nos 40 também tá com a gente? O Andrezinho, o Molequinho Pimenta também, o Cardozinho, o Lucas, tá todo mundo! Só pra relaxar, vai. O Lourinho também. A Bajulão, uma loja tá chegando em Fernandes Belo. Meu parceiro Valmir do Açaí. Pede mais um pacote, alô, garçom. Foi você quem deixou Fabinho. Tão triste. você. Meu parceiro Rafael do Chapadão, considerado pra Rafinha. Perdoa meu coração. Cabelar meu grau também, o Samuel da Nike. Bora, Beco! Ele não. Se nem pra rolar no bar do Guarani, meu irmão. Alô, ganhador do barrigudo. Por isso. Dá um chega urgente, rapidinho, vai. Vá pra mim. Se ele eu não viver o fim. Oh. Oh. O imenso da cabanagem, o Dunga. Da oficina. Os carinhas também, só na mana. Alô, Garrinho, saudade. Um abraço pra você também. É tudo. Louro do frango tá só na manha, por ali, manicamos, periquitão. Vem pra mim. É, moleque do ouro. Perdoa meu coração. Aquele CDzão, meu irmão, aquele CDzão pro cara puxar a gata, dançar e curtir em casa, meu irmão, e beber uma gelada. CDzão pra ficar marcado e registrado aqui em Fernandes Belo, pode crer, ó. Um jeito lindo de me olhar nos olhos. Vamos, gerente, vamos. Me despertando sonho. Só um pouquinho aí, vai. Loucura-se-a. Creme tudo Vanguard. Da onde? De Curuçá. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo. Que me deixa. Toda minha produção. Estou de parabéns, meus carregadores. Meus técnicos de áudio. Vídeo, luz! Ela sabe me prender. Meu gerente Vanderson, toda a nossa equipe que trabalhou incansavelmente, meu irmão. Tem seus mistérios. Sabe lá o meu grau. Meu caso sempre. Alex, o Lucas, também a galera da pedreira. E aí? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. E ela? Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Quando eu falo que é as melhores, meu irmão. É uma atrás da outra pra você. Preciso de você. Diga o twist que gosta, né, raposa? Vai. Tenha dó, venha por favor. Alô, garçom, um pacote rapidinho. Alô, garçom. Você aqui. O Marcelinho do Cocal também, o Marcial Silva, o Adalto, o Figueiredo, o Thiago. O bagunço também, alô, Joãozinho. Você é minha paixão, é o um Thiago Navarro também. Ele, o Anderson Araújo. Um abraço pra vocês, viu? Tudo ver. Galera do Paredão Estranho por ali. E não ter. Eu perturba a hi-fi, cadê? Um dia se passa, mais apaixonado estou. A lua que vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado tudo bem. E não ter. Vanguard! O meu amor virou brinquedo. O bucho do Lava Jato do Messias também, o tapó. Galera da pedreira por ali também, um abraço pra vocês. Logo em seguida, CDzão pro meu parceiro Luiz, meu irmão. Depois vem de mão. Fala, Luiz, um abraço pra você, viu? Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. O meu amor. E o quê? Virou brinquedo pra ti. Lá vai mais uma. Os brothers, Valdo Alves e Fabinho. Renato Diniz também, a Samanta. E ela e a Stephanie também, um abraço com muito carinho. As armas desse falso amor. Eles se lesão pra curtir no cinema. Alô, Marquinhos da Fria. Leve a mão, não quero nem. Ele, o Rafael do Chapadão, sou na manha. A fantasia não deve existir. E não! Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim. O Hélio do marcante, o Pedro, o fera do meu Playboy, os camaradas fazendo ver. Não, eu não quero. Alfredo Projetos também, o Bequias, Paredão Estranho. Alô, Alfredo, um abraço pra você, meu irmão. Aqui dos brother, Valdo Alves e Fabinho. Maestro DJ Valdo Alves. E ele, pequeno mestre DJ Fabinho. Dois, sem ter depois, tiro do sentimento de amar. Não sou nem cantar. Bora, Cleitinho. O seu vídeo do meu Jairo. Alô, Gê Martins. Essa aqui não pode faltar na sequência, vai. O novo xodó de Curuçá. Você nunca leva a sério. Eu também já não entendo. Só vai relaxar. Muita coisa. Edil Faria sumir. Salvou o Paulo Brito e o Bacu. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor. Alô, gerente Manderson. 10 centavos do retorno aí. Você nunca leva a sério, eu também já não espero. Muita coisa! Muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Foi sempre assim. Esse amor, no começo, meu parceiro Paulinho, também o Thiaguinho. O Gessé e toda a galera, um abraço pra vocês. Bora, meu patrão Louro, Louro do Frango e toda a tropa por ali também. Essa música aqui é muito linda, meu irmão. Meu amor, te liga na letra dessa música aí. Meu coração, tem guardado muito amor pra dar. Cabelão, meu grau, cadê o Samuel da Nike, Cabelão? Cadê ele? Cadê ele? Ah, sem magoar, quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. Alô, garçom, desce um pacote rapidinho. O meu parceiro Lamparina. Pra dar a pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar, quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. Lá vai! Que bom você chegou. Meu lindo sonho de amor. Música lindo. Quanto tempo Fabinho por você. Felipe Dalveri de Wanderson, também o tiozinho. Fiquei. Tio Zezinho. Já chorar. Copete no petróleo, também o Gessé, a família não para. Bora, Ramonzinho! Tavares também, o Adriano Souza e toda a galera fazendo ver. Aqui fiquei triste a chorar, meu lindo sonho acordar. Meu bem, esse amor não vai. O quê? Só no caquete agora, vai. Bora, Rafael do Chabadão. A sequência aqui do Dá Valor, meu irmão. Lá vai mais uma. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você. Lucas da Lacoste, no meu Jamaica, tá na área. Estou me sentindo tão só. Minha FB. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. O Louro do Frango pede mais um pacote, meu irmão. Não mereço. Cara, Louro, deixa de besteira e puxa da carteira. Não mereço. Não é, coxinha. É isso aí, Doquinha. Brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir. da trilha pra rolar sireno sino, meu irmão. Meu amor, tira aquela brisa. Aí eu te pergunto, tem mais 10 quilômetros? Tem. Aí tem mais 10 quilômetros. É BR. Alô, Rafael do Chabadão. Aí olha, estilo. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Bora! Onde irei, você não vai? Onde eu chego, você sai? Não o Saulo, alô, Saulo, comparece rapidinho com seu pai. Bora, Saulo! Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Você não me deu valor. PSC, Frio Jamaica do meu Luquinhas, todo mundo com a gente. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. Em toda a canção me declarar. Meu camarão também, esse que é o Jean Apolo. Galera do Caranã, um abraço pra vocês. E se você não quiser mais voltar, perturba a Hi-Fi toda a galera. E vou cantar. Pode crer. Puxa a gata pra dançar. Fabinho. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. O mochilo do Lava Jato do Messias. Você brincou com a galera da pedreira. Justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me perdeu, não deu valor em mim. você. Bora, Lourinho! Ele, o Valmir, o Açaí também, Eduardinho R7. Toda a galera! Bora dançar no coladinho pra você curtir. Tá descolagado, meu irmão. Canta, minha filha, fala pra mim. Eu gosto do jeito que você me ama. É só você quem deixa o meu corpo. Se adora, ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Me entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. E aí? Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Bora, Luiz, um abraço pra você. Você é sua primeira dama também. Um abraço no Valdo, no Fabinho. Alô, bebezão do Vanguarde, um abraço pra você. Cadê ele? Cadê ele? Ali só na manha. Bora, bebê. Eu gosto do jeito que você me ama. Só você quem deixa o meu corpo em chama. Fala aí, bebê, qual é a parada? Quantas pílulas azul tu tem no bolso aí, hein? Tem duas pílulas azul no bolso, é. O que sinto por... sentimento. Entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. Vanguarde! Garotinho Prime tá na área também no Fish Evolution. E eu não acreditei que fosse. Meu parceiro Careca tá na área, bora Careca. Você também, garoto. Se hoje eu vim me encontrar. Alô, garçom, desce logo mais um pacote aqui ao lado esquerdo, rapidinho, bora, garçom. Sabe que por dentro eu choro, choro por você. Canta, canta, vai. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Agora sou eu quem chora por Fabi. Agora sou eu, volta filha, vai. Volta, vem me ver. E eu? Eu te amo, amor. Meu padrão Alfredo, por ali, o Alfredo. Brothers, Valdo Alves e Fabinho, os DJs da galera. Bora, Marcelino, o Marcel Figueiredo. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse. Beco Soares também, 2020. Chicota Hi-Fi. Galera da Pedreira também, Moisés. Bora, Moisés! Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. Palavras que toquem seu coração. Minha amiga Catita do Gás, vem embora, Catita. Um abraço pra você. Pequeno Mestre DJ Fabinho, levando emoção, diversão e fazendo você vibrar. Estremece, Fabinho! Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse. A velha do Chabadão, ele viaja na sequência, meu irmão. E voltasse atrás. Por isso escrevi. O Irãozinho vai viajando, né, Irãozinho? A canção. Alô, Bandinho! Fiz pra Cadê a Lugneck? Cadê? Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Pequeno mestre, DJ Fabinho. Grito por seu nome sem parar. Sim. Sem saber onde vou. Fiquei com quem? Com ciúmes. Uhul! Essa mulher vivendo de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. E essa mulher? Essa mulher vivendo de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. O cara de escola gata, meu irmão. Se você fica. Padrinho da Graça que gosta do bem, mais uma Lúcia. Embora. Pai do Supremo que viaja, meu irmão. Sozinha. Se você fica. Estamos com especialmente minha amiga Mariane. Eu vou embora. Ela te dá valor. Vixe. Alô, Pai do Supremo, garoto. Numa festa e ouvi o som do rubi. Lourinho também. O Eduardinho da R7. Mano, Valmir. Valmir do Açaí. Toda a tropa. Valmir que tá desde ontem, rapaz. Eita, Valmir. O corpo todo estremece com vontade de dançar. A moçada no salão até parece que vai voar. Com o som do rubi. Com o quê? Com o som do rubi. Moleques lisos na área também, um abraço pra vocês. Vanguarda. Alô, Diego do Isso, um abraço pra você, viu, moleque? Eu, Lady Magalhães Barato e toda a tropa. Um abraço muito carinho. Remexe gatinha, remexe gatão. Ao som do rubi no meio do salão. Anima. Bora, Nivaldo! Remexe pra cima. Rebola pra baixo. O Edinaldo dos Viajantes, hein, dá valor. Tando zumbi, remexe pra cima. Rebola. Ele o Bairro Supremo, meu irmão. Com quem e gritando zumbi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quem e gritando zumbi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quem e gritando zumbi. Tocou na balaria, Cristo Rei, do meu Júnior Pedreira. O buchudo também tá toda tropa, meu irmão. Que Marques e Rubi. Te direi, sou tão feliz quando estou perto de ti. Que não me acostumo. É uma viagem, garoto. O lamparinho do meu marisco. O lourinho do meu Sergião, segurança. O amor, Sergião, oh. Nada é igual. Tudo é frio se não estás. Como areia branca, tu escorregastes das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado. O amor calado que hoje eu sinto. escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar, se entrega a paixão que faz. Fabinho! O som que faz você lembrar de alguém. Meu parceiro Careca também, o Marcelinho. O Marcelinho do Cocal também. O Bruno do Frango. Pé da Pimenta, bora pé! O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão de Deus, de eu sou e de ela. Vivo do Edinaldo, bora Edinaldo! Seu coração, sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O chão de som vai começar, Príncipe Negro vai tocar. Meu parceiro Bairro Supremo também, tempo da Terra Firme. Tempo da Edson, papai! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe Negro, o som que faz você. Meu parceiro Barquinho da Trilha, toda a tropa. Uma paixão. A nossa equipe pega a fuga também. Um abraço pra vocês. Eu sou aqui no Fabinho. Fabinho. Vão tocar seu coração. Felipe, dá um verinho, garoto! Lembrar de alguém, uma paixão. Rapaz, mais um! Ainda quero mais! Tempo bom! Eu escutei uma canção que fala de amor e paixão. Rafael do Chapadão vai vibrando por aí. O Irãozinho também, toda a trampa do MEC! Lembrava nos dois. Eu escutei uma canção. Estamos chegando em Colares, Festival do Açaí. Alô, Fazendinha! Coração disparado, a canção que tocava lembrava os Brothers. Pop som tocar no coração. Quero ouvir falar do meu amor quando eu escuto essa canção. Toca no fundo do meu coração. Tudo que pensei pra nós. Meu parceiro Mauro da Pedreira também, Luquinhas. Nossa, QS, bora Lourinho. DJ é da Ultra Farma também. Um abraço pra vocês aqui no Fabinho. Nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor. DJ Fabinho. Toca aí. E o quê? Eu quero ver. Nossa. Nossa canção de amor. Lá vai ele. Música linda, meu irmão. Sou seu amigo. Eu sou o Fabinho! Seu poeta amador. Seu Marquinho da Trilha é considerado. Aí, pequeno mestre! Seu surfista, seu mergulhador. 3, 2, 1, vai! Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo. O Buchulo do Lava Jato, ele, o Messias também. Galera da Pedreira. Seu objeto, disco voador. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente, o transformador. Sou um eremita, um mago. Eu vago como um predador. Sou grande tubarão. Seu prazer, avassalador. Sou. Bora, meu patrão Louro do Frango. Tu sabe que é nós. Tu sabe que é nós. Apenas um outro cantor. Tá com o Luiz. Lá no palco, mano. Bora girar, bora girar. Sou ele super. Um abraço do Maninho Fabinho, viu, Breno Digital? O Emerson da Cabanagem, o Tunga também gosta. Olha o Carlinho, saudade daqui comigo. Alô, Carlinho! Ele é vencedor! Eita, tempo bom! Ser padre e consolo, 6 meses de aquele embaraço, nos abandonou. Meu parceiro Igor também, a Anne, bueno, a Tatiana, a família que é essa farra. E a madre não olvida esse dia que aquele homem ingrato lhe foi chorar. E aí? DJ! Quinho, Quinho, Quinho. Lá vai mais um! e filho. Banda. É Paulo Alves, é família, é Fábio Elson. É isso aí, Doquinha. Com esse trio comandando, não tem comparação. É o bicho. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Oh, baby. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, alô, bichinho! Consigo te esquecer. Não chega urgente com o Irãozinho. Sei que te perdi. Sei que te perdi. Sede, papai! O som da galera se faz você balançar, você se soltar, com o som que mexe com seu coração. Com DJ Edilson, DJ Edilson. Eita, tempo bom que eu dou valor de tocar! Uou, uou! Digital é do Lava Jato Vitória. O Edil Faria também, o Badu. Desce mais um pacote, porque essa sequência aqui dá sede. Lá vai mais um, mais um, mais um. Pequeno Mestre Babi. Que dorme e desperta meu sonho. Tudo em ordem, vai. É tão profundo. Fábio Santos, o meu pitch. O pitch da Marola, o Gabriel Nunes, o Moisés e o Maico também. Disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. Olha, Fábio, vamos, mestre. Aqui do lado do nosso comando, equipe da Galhada, desde ontem, nosso muito obrigado. O Dãozinho que veio, toda a galera. Olha o Dãozinho! Esse é vencedor, para ninguém, meu irmão. Ele é vencedor. Vencedor. Meu amigo Maiara também, lá de Mara Bonita com a gente, Mara Maiara. E te peço um beijo cheio. Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Essa aí tu machuca, tu é muito covarde, meu. Bora dessa, tu toca essa música aí, ó. Vai, vai. Encontrar alguém. Eu tô aqui com o Juninho da Peneira, toda a galera que veio. O nosso muito obrigado a cada um de vocês, meu irmão. Morinho da Ultra Fama também. E o Paulo, toda a galera juntinho, curtindo o Vanguarda. Valeu, meu irmão. Vivo sem ninguém. Quero fugir da solidão. Vanguarda. Parceiro Lourinho da mais nova loja que tá chegando em Feira de Belo, o Valmir do Açaí. Fala, Eduardinho! Alô, gatinha! Deixa de bobagem, vai! Toca aí, Fabinho, detona pra valer! Faz essa galera dele! Imagina! Ai, moral, imoral! Essa é pra você, viu, Barão? Sabe que tu é meio boi, não lembro. Alô, gatinha, tu sabe. Tu sabe que é nóis. Alô, gatinha. É moral pra quem tem moral. Tu tem moral, tu tem meu respeito, moleque. Essa tem história. Tem que estar na sequência. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. O Pini e a Maiara também. Eu acho que ela está afim. Fábio, abraçar com muito carinho nosso parceiro Diego da Horizonte Móveis, está com a gente também. O meu patrão Louro Frango, meu empresário do Vanguard também, meu irmão. Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Olha, gatinha. É um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. Fernandes Belo! Os Brothers. Brothers, Valdo Alves e Fabinho, os DJs da galera. Bora, Marinho! O Lamparina do Marisco! A lojinha também, o Serjão Segurança! É todo mundo fazendo ver aqui em Fernandes Belo! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de... O Edil Farias também! O Kiel e o Badu, bora Badu! Eu gosto de brega assim que não... Feliz de manso pra você essa aqui também, vai! Música vai especialmente aos meus carregadores! Essa é a equipe que trabalha aí, que sabe o mês! Fui aí, Anzinho, Tio Mamãe, Bifino, Natan, Vanessa, Barão, Pai Amor, Tutu, Barão, Eliese, Bandinho, toda a minha família do Vanguard, essa é pra vocês! Meu amor, venha pra cá, deixa de bombar. Canta aí, Barão, vai! Eu não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Fada Levada e o Zé Luiz juntinho com a gente, bora Zé Luiz! Sou carregador de aparelhagem. Mais uma, mais uma, mais uma! 3, 2, 1, tá valendo! Já! O novo xodó de Curuçá. Deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais, nem sua emoção, nem ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Alô, família! Deixa eu abraçar com muito carinho aqui meu parceiro Moisés, jogador profissional. Ele que é ex-Criciúma, ex-Santos, e hoje pela primeira vez está curtindo o Vanguard junto com o nosso amigo Beco, lá no Baguarani. Tá uma loucura por aqui, meu irmão. O Luiz também, toda a família que faz o bem. O nosso goleiro Deco, bora Deco, bora Deco. Meu bem, só quero te ver feliz. O Denilson também, Denilson Silva, minha família não para. Essa galera vida desde ontem com a gente, meu irmão. Um abraço pra vocês com muito carinho. Livres para sonhar. Vem! O amor, o amor, o amor. O amor para sempre. Eu e você. Só eu e você. Bora, meu parceiro Careco, um abraço pra tu, viu? Aluga, sumesse mais um bagulho pra ele, tem que ser agora! Canta, minha filha, canta! Ele disse que me amava, Fabinho, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditar. O Louro, o Lourinho também! Seu amor foi só mentira. O Romelo Valmir, você mentiu, meu. O Eduardinho R7 também! Mas não me machucou, não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Se você nada marcou, os meus sonhos que eu só vejo, eclipse ou fenômeno. Você não me merecia, tampouco o meu amor. Didi Maldini Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou gramada de amor. Didi Maldini coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, Marquinhos da trilha. Estou camada de amor. Didi Naldinho e Eduardo. Chega comigo, gatinha. É nóis. Sabe que é nóis. Depois de nós, é nóis de novo. E vai ser nóis sempre, bicho. Tamo junto. Loucura aqui no meio do povão. Olha que eu encontrei aqui os problemáticos. O amigo Emerson, o tio Ney também, o Anderson, o Adriel, toda a galera. E comigo também meu amigo Cláudio Júnior, a Cleidiana, a Luciene. É todo mundo fazendo bem, Fernandes Belo. Maestro DJ Valdo Alves e ele, pequeno mestre DJ Fabinho. Sou Sou louca por ti. O Marquinho do Trilho que dá valor, né, Marquinho? Meu desejo é você. O meu amigo Pedro Pimenta e companhia tá desde cedo. Alô, Pedro Pimenta. Um abraço pra você, Marinho. Enganar o coração, por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. Alô, Anderson da Pedreira. Elson, tocando pra nós, no furacão do som. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim, o furacão do som. DJ Zedilson de Elos, os seus melhores DJs. Lá vai mais uma! Volte, meu amor, sempre te amei. Coração do DJ Edson, milagre dos dias, guerreiro da Mário Maia. Veja como estou. Pra tocar no Fit Evolution Prime. Um abraço aqui do Fabinho. Fabinho. A noite é calma na madrugada. O quarto é frio de. Alô, maestro. Maestro. Maestro. Compreendida. Olha, Marinho, olha o Cleitinho, tá aqui também. O Mauro da Pedreira. Toma, galera, valeu! Do promoter. O Júnior Ivaldo, Digo Laje também, a galera do Coqueiros Bar. Vale um pacote, família. Parabéns. O japonês da pedreira e a sua primeira demagrina. Ela faz o bem. Alô, Brino Digital. Esse cinema é pra você, maninho. É digital. Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde. Aí já vai dando sede, vai dando sede. Por um estranho sedutor, um homem cheio de. Alô, bandido, manda uma long neck daí, bora ver, bora ver. Dei meu mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande desilusão. Calma, gerente. Desgraçado. É ou não é, coxinha? É isso aí, doquinha. Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock, vou viver. Vou viver. Foi noite afora e dia. Você não me quer subir no Baleão Estranho. Alfredo. Alfredo Projeto, também o Ronaldo das Marcantes. Saudades. Um abraço pra vocês, que mal novos, família. Tudo isso me esquecer. Olha, Fábio, aqui no meio do povão, eu encontrei os primos sem miséria da seringa, o Cláudio Darlan. Obrigado, parceiro Josinha. Eu acordei tanto sorrindo com o melhor som, motivo de Belém. E abandonada. Amigo Roberto do Corre, o Júnior da Peneira também, valeu Roberto! Yeah. Eu te tirei pra dançar. O Laís Ferreira, Letícia Tantana, o parceiro Jaca Animal também, o Ciel Arreis, o Emerson Fontal, o Cio BSC também. Mas logo notei teu olhar. Minha deusa, oh, oh, me encantava, oh, oh, DJ Eduardo toca uma canção legal. Obrigado, parceiro japonês da primeira, e a sua primeira dama grinda, tá aqui curtindo o vanguarda de cedo, valeu japonês. A minha Sâmia do Iguí, alô Sâmia, alô gerente mano, se cadê você gerente mano? Dig down, down, down, down. Pega uma long neck lá pra mim, por favor. Down, dig, dig, down. Urgente. DJ Eduardo tocando da função. Alô, mestre, alô, Alves, lá vai mais uma. Maestro DJ Valdo Alves e o pequeno mestre DJ Fabinho, juntos levando alegria e diversão. Fico a noite sozinho aqui, sem teus carinhos, sem Deus, sem seu amor. O Morino da Paz Nova Loja, que tá chegando Fernando de Belo, o Valmir do Açaí tá com a gente, o Eduardinho R7, valeu! Mais uma vez não me deixe, meu amor. Quero te sentir, quero você aqui. Vou só te amar, vou me envolver com um novo super pop e vou amar você. O Águia de Fogo, a inovação, DJ Elis e Juninho, super pop. Alongação, alongação, traz mais um pacote aqui pro Valmir do Açaí, urgente. Abrir! Você, o Águia de Fogo. Alô, Sônia da Rottweiler! Esse Juninho super top, sou. Ela está de volta. Anda, ostra. Alô, pai do Supremo. Fabinho, então, filho, arrebenta. Deixa comigo. Arrebenta, bota pra quebrar. Só se for agora. Euforia. Nosso muito obrigado, Felipe Dalverende, o Wanderson também, o tio Zezinho da Copete, ele e toda a galera, a da Copete Petróleo, o meu amigo Jefferson também Souza, toda a família que tá na área com a gente, irmão. Não posso mais, viver assim, sem teu amor, sem você aqui. Edil Faria também, o Kel e o Badu também. Solidão. Tá todo mundo aqui. Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinha. Por favor, não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. Meu príncipe negro, eu vou te amar. Alô, louro do frango. Sabe que é nós. Tu sabe que é nós. Prova que te quero, eu amo você. Porque não dá mais. Alô, Alexi! Solidão! Da alô, Beco! O homem do bar do Guarani! Acabou aqui de falar pro Guarani! Me deixa aqui! E é chope, viu? O CD que vai rolar no bar do Guarani! 3, 2, 1, vai! Cada virada, uma golada, maninho! Olha a equipe, os moleques lindos aqui, o Fábio tá na área, ele junto com o Paulo Boy, o Felipe, o Jailson Super, é todo mundo que faz o V na região. Alô, moleques lindos! Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa, amor, me perdoa. Me perdoa. Vejo tudo por um capricho. Nossa, muito obrigado a toda a família Tavares de Anuideua. Alô, garçom, alô, garçom. Traz um balde e um pacote de cerveja. Um pequeno aqui na frente. Ah, menino, alô, garçom. Desculpa, mas eu te amo. Só sei disso. Olha o rei da farinha. Quero. É o último mãe. Te adoro mais uma chance. Alô, Barão. Minha vida não faz sentido. Esse é moral. É moral, é moral, é moral. Querido, te peço agora, por favor. Fala, maestro. Pedi pro garçom trazer um pacote de cerveja aqui pro Beco, bem na frente. E o Samuel também, galera que tá aqui. Marcando presença no Vanguarde, o Buxudo, o Lava Jato, o Messias. Galera da Pedreira, o Tutu da Panificadora tá na área. Lá vai mais uma. Indiscutivelmente Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria. Ver você, menina, maltratar meu coração. Olha só quem tá aqui do meu lado, família Miqueias. Ele e toda a galera do nosso pancadão estranho. Junto com o nosso amigo Alfredo Projetos. Mano, Alfredo! Dançando com emoção. Olha o Urinho Valmir do Açaí. Ele falou, Fabinho, essa sequência aí eu pedi mais um pacote. Aí tu tocou mais um, eu peguei mais um pacote. Ei, Valmir! Não se lamente. Olha o nosso amigo Nilson Júnior tá aqui com o Biquet também, com o Alfredo. Tá uma loucura aqui embaixo, meu irmão. Você se machucou. Luiz, alô Luiz, compareça aí Luiz, abrindo aqui, abrindo Luiz. Sua decisão. Aqui no comando Luiz. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer, tamanha decepção. Jean Batista, meu Vitor, o Eduardo Souza, o Felipe da Alverenge. Minha família não para, sempre, sempre, no som que eles dão valor. Novo Vanguard. É ele. Novo Vanguard. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para o Marcelino do Cocal, o Marcel Silva, o Adalto Figueiredo, o Thiago do Cocal, o Bagunça do Cocal e o Joãozinho que vem também. Alô, garçom, bora trabalhar, garçom. Desce o pacote pro Beco agora, bora. Não se lamente. E o pacote pro Careca também, vai. Foi sua opinião. Batida, batida, batida, batida, batida, batida. O Calzinho Ferraz, o Mauro da Pedreira, o Lourinho da Ultra Fábio, o Júnior da Pedreira também, Fabinho. Essa subir no digital que dá valor. Vai! Onde está o meu amor? Quem será com quem se vai? Alô, garçom, desce o balde também. E mais uma coxa aqui ao lado direito. Na linha da frente, a frente do nosso comando. Alô, garçom! Onde andará o meu amor? Seja onde for. A família não para. Gema X, Alô Vitor, você também. Longe de mim.